por você e por você. Laura e Rap Nacional. Chega pra somar. Junto com a febre. É nós que tá. Por você e por você. Que chega pra somar. Junto com a febre. Junto com a febre. Salvador, Mogi das Cruzes, SP. É nós por nós. Tamo junto. Até o final só. É por você que faz dia a dia eu escrever minhas poesias verdadeiras, com a intenção de vencer e mostrar pra cada mano e cada mina que tudo é possível. Quando crê e batalha, as conquistas vão fluindo. Correr. Significa que amanhã você irá vencer por Deus. Que minhas palavras sejam consagradas pra entrar no coração de vocês e dar a resposta exata que precisa pra mudar sua vida. É por você, é pela fé, é por você, mina, que um dia me falou: DR, suas músicas são massa. Mas a da mãe me arrepia, é sem palavras. Vitória me fez chorar, ficar emocionado de saber que eu tô fazendo certo e não errado. Golaço de placa no fim de uma Copa do Mundo. Ouvi isso, pra alguns é pouco, mas pra mim foi tudo. A febre. Cada um de nós sejam abençoados pelos teus anjos protegidos e por ti guardados. Se for de tua vontade pra vencer, que seja assim. Que toda honra e toda glória só pertence a ti. Muito obrigado, Deus, por cada inspiração. É por você e pra vocês que faço as canções. É por você e por você que me faz escrever com a intenção de vencer. É por Deus e por você, criatura querida, por minha família, meus amigos e o valor da vida. É por você e por você que me faz escrever com a intenção de vencer. É por Deus e por você, criatura querida, por minha família, meus amigos e o valor da vida. Vida, vida, vida. Vida, vida. Quando vejo os irmãos cantando, nem que seja só um refrão, me faz acreditar e me empenhar de coração. Pra compor com amor cada trecho, eu me preocupo a quem vai atingir o que eu escrevo. Rimar por rimar, pode crer, né, minha cara. Meu rap tem começo, meio, fim e minha alma. DR 40 graus, é o grupo A Febre. Quem ouve não esquece que as ideias cheque. Jamais esquecerei dos elogios que eu recebi. Em cada aplauso, em cada abraço verdadeiro, me fez refletir e prosseguir por aí, cantando rap, injetando autoestima, respeito e amor na mente dos moleques. Não desisto, acredito e tenho convicção. Pra ser feliz tenho que fazer o que amo, irmão. Por isso eu agradeço a Deus por cada inspiração. E é pra vocês que faço as canção. É por você e por você que me faz escrever com a intenção de vencer. É por Deus e por você, criatura querida, por minha família, meus amigos e o valor da vida. É por você e por você que me faz escrever com a intenção de vencer. É por Deus e por você, criatura querida, por minha família, meus amigos e o valor da vida. É por você que chega pra somar comigo e fortalece. O rap rompe fronteiras, Lauren junto com a febre. E é por você que corro e faço esse barato. Cada mano, cada mina, cada ideia, cada abraço. Eu vou plantando e colhendo respeito de milhões. Por amor à favela, seja lá qual for o canto. Tem uma parte de mim que partiu, enfim, foi pro céu, mas deixou o seu legado aqui de nadir. É por você também, guerreira, nos rolê, nas conversas, no trampo e na zoeira. É muita treta no estúdio ou no palco, na rima é influência. Minhas filhas, meu tesouro, minha grande essência. SP Zona Leste, Boca do Rio, Junção. Vivo rap sem fronteira, é nós por nós, irmão. É por você e por você que me faz escrever com a intenção de vencer. É por Deus e por você, criatura querida, por minha família, meus amigos e o valor da vida. É por você e por você que me faz escrever com a intenção de vencer. Deus e por você, criatura querida, por minha família, meus amigos e o valor da vida. Salve, salve, guerreira, tamo juntão. Vivo rap sem fronteiras, Salvador, São Paulo, a febre Lauren, é nós por minha nós, irmão. Minha família, meus amigos, o valor da vida. É por você. SP Zona Leste, Boca do Rio, Junção, é nós por